Nessa terça-feira, dia 10 de março, a Prefeitura Municipal de Gaspar apresentou para a imprensa a nova empresa que vai administrar o Hospital de Gaspar a partir de agora. Prefeito, qual a importância dessa nova administração a partir desse momento? O objetivo evidente é de a gente continuar o trabalho que a gente vem fazendo, né, de melhorar o atendimento da comunidade. Desde que eu assumi a Prefeitura, né, conseguimos dar alguns passos, né? Por exemplo, o hospital não tinha alvará sanitário, nós conseguimos alvará sanitário, não tinha leito de retaguarda, conseguimos leito de retaguarda. O hospital tinha perdido na gestão anterior o certificado de filantropia, nós conseguimos reaver o certificado de filantropia, conseguimos colocar dentro do hospital um laboratório de análise clínica que não tinha antes, né? Compramos um novo torre de vídeo para cirurgias no hospital que não tinha até então. Conseguimos a reforma do pronto atendimento do hospital através do patrocínio do ex-prefeito Oswaldo Schneider. Enfim, a gente deu alguns passos, ampliamos a quantidade de médicos no pronto atendimento. Quando eu assumi, nós tínhamos um médico 24 horas por dia e outro médico 12 horas por dia. Hoje nós dobramos essa quantidade de médicos. Então o objetivo evidente é de a gente dar continuidade a esse trabalho no sentido de melhorar o atendimento da nossa população ali no Hospital de Gaspar. É um desafio bastante grande. O hospital é uma instituição que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é simples, não é fácil, é bastante complexo, mas estamos confiantes porque o Instituto Santé é um instituto que trabalha só com isso, tem uma expertise, uma experiência muito grande na parte de gestão hospitalar e além do administrador que vai estar aqui full time para fazer o trabalho, tem toda uma equipe de suporte para auxiliar tanto na parte médica, na parte de enfermagem, farmácia, internação, toda a parte administrativa, né, de contabilidade, setor de compras, faturamento e assim por diante. O objetivo é da gente ter um trabalho aí de curto, médio e longo prazo para melhorar o atendimento da nossa população aqui no hospital. Prefeito, o custo que o hospital terá com essa empresa está dentro do orçamento já previsto para esse ano de contrato? Está dentro do que a gente já tinha previsto nessa situação e a expectativa é positiva no sentido da gente ter essa programação, esse planejamento de curto, médio e longo prazo para o hospital. Nós vamos conversar agora com o Cláudio Marmentini, que é o novo administrador do hospital. Cláudio, qual a responsabilidade de estar assumindo essa casa de saúde a partir dessa semana? Na verdade, como a complexidade que o hospital tem de serviços e a demanda que ele tem de atendimento à população, a responsabilidade é extremamente alta. Não é só minha, é de toda a equipe que vai me auxiliar também nesse trabalho, inclusive com parcerias aqui com o município de Gaspar, né, para que a gente possa fazer uma boa gestão, mas sempre com responsabilidade, sempre prezando aí pela qualidade do atendimento, pela segurança, tanto dos profissionais como dos pacientes que necessitam do atendimento lá no hospital. A Santé é uma empresa que já administra outros hospitais no estado. O senhor pode citar para a gente as cidades que vocês já estão trabalhando? Na verdade, a gente está em Guaraciaba, está em Rio Negrinho, está em São Miguel do Oeste, nós estamos em Guaramirim, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba. Então, estamos nessas cidades e agora estamos vindo aqui para Gaspar para fazer a gestão do hospital aqui. O senhor já se inteirou, é claro, sobre a situação do hospital, que atende uma demanda muito grande. O senhor já pegou algum hospital semelhante à situação do Hospital de Gaspar em outras cidades? Na verdade, assim, a questão de porta de entrada de atendimento, ela é parecida, né, nas várias unidades hospitalares, né, a população geralmente procura o pronto atendimento, né, para ter esse primeiro atendimento no hospital. É uma demanda grande de atendimento em praticamente todos os hospitais, as portas de entrada dos hospitais, não muda muito de uma região para outra e de um hospital para outro, né. Geralmente, a população busca muito esse atendimento na porta de entrada e com isso, aumenta essa demanda, a gente tem que fazer um fluxo, trabalhar esse fluxo para tentar melhorar esse atendimento, mas não muda muito de uma unidade hospitalar para outra, o volume de atendimento na porta de entrada. Diretor, a situação financeira do hospital, através dos repassos recebidos, é possível administrar o hospital com uma melhor maneira a partir de agora? Na verdade, assim, nós ainda, esse primeiro mês, como a gente falou, nós estamos fazendo esse diagnóstico, inclusive financeiro, inclusive de caixa, inclusive de se tem algum passivo, isso tudo a gente está ainda fazendo esse levantamento, vamos ver certinho como que os serviços que estão pactuados, contratados, a gente não conseguiu analisar todos os contratos, então esse primeiro mês de diagnóstico é justamente para isso, para a gente fazer um diagnóstico tanto contábil financeiro como de contratos de prestação de serviço, para que a gente possa no final desse mês dizer assim, olha, o hospital recebe X, gasta Y e em cima disso a gente vai fazer um planejamento para tentar equalizar essa conta. Da Prefeitura Municipal de Gaspar falando sobre a apresentação da empresa que vai administrar o Hospital de Gaspar a partir desta semana pelo contrato de um ano, Gil Dias para a Rádio Sentinela.